E aí, Poxy? Beleza? Beleza? E aí, como está? E aí, Jack? Como é que anda essa vida louca aí, velho? Ah, tamo na correria aí, atrás do ouro, a vida tá difícil, meu. Aí, Poxy, se liga nessa fita no jornal que eu vi aqui, mano, que eu tô lendo aqui. Zumbi dos Palmares, o grande líder guerreiro que lutou até o último dia a favor da libertação dos negros, né, meu? Foda. O que tá pegando aí, cachorro louco, Stark? Eu não tô sabendo. É, essa fita mesmo de racismo, vai, sexo racista aí e tal. É, essa ideia vai pros boy aí, eu não tô aqui, né, meu? Pra falar dos Jardins nem do Morumbi, não, moro? Pra crer. É o seguinte, mano. Eu tô aqui pra voltar no passado e resgatar a nossa história, né, meu? Três grandes líderes negros fizeram parte da nossa história aí. Castro Alves, Joaquim Nabuco e Zumbi dos Palmares. Valeu, Serra da Barriga. Valeu, Palmares.